que o nosso amor acabe assim. O coração, quando o homem é sempre amigo, só não passa gaviça perto de mim. Pois aquele que dá pão também dá castigo. Só não passa gaviça perto de mim. Pois aquele que dá pão também dá castigo. Só pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Não veja, não veja meu sentimento com desdém. Enquanto bem existir, o mal tem cura. É muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. Não pense que meu coração vai. Não pense que o meu coração é de papel. Não brinque com meu interior. Caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Hoje é dia da caça,